Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você? Ou por você o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra as tuas notas, me olhas como se fosse normal. Me coro ao seguir a tua rota, meu abraço te amarrota, meu estranho natural. Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você? Ou por você o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra as tuas notas, me olhas como se fosse normal. Me coro ao seguir a tua rota, meu abraço te amarrota, meu estranho natural.